Meus amigos e meus irmãos, nosso minuto de silêncio. Eu já expliquei aqui muitas vezes que o silêncio a que nos referimos não é apenas o silêncio material. Trata-se do silêncio espiritual, aquele que você consegue dentro da maior balbúrdia. Você já controla seus nervos físicos e espirituais. Já expliquei aqui a saciedade. Aqueles que às vezes dizem para mim ou escrevem: irmão Paiva, eu faço um esforço, mas é uma barulheira tremenda dos vizinhos. São minhas crianças, aqui parece uma creche a minha casa. Correm para cá, correm para lá. Deixa as crianças correrem. A criança parada, ela é doente. Dificilmente ela está bem de saúde. Ela tem que expressar a sua energia, tem que mover-se. Não se deve algemar as crianças. Ah, mas há uma obra aqui do lado também, uma barulheira. Não, você tem que aprender a entrar no silêncio da alma. Já dei o exemplo de quem vai no ônibus ou no trem, ou mesmo no avião. Para, concentra-se. Passa a aeromoça. O que, que o senhor deseja beber? O que, que o senhor deseja comer? Ou no trem? Tira a mão do meu bolso! E coisas desse tipo assim que acontecem. E, no entanto, quantas pessoas às vezes estão desligadas? Viu? Ele está desligado. Ó. Está falando com seu anjo guardião. Ou então com o obsessor. Aí é ruim. Por isso temos que estar na faixa de Deus. Então entremos em sintonia com aqueles que se encontram no alto, na espiritualidade superior, no reino de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, o Paráclito. Qualquer barulho haja em nossa volta. E lembremos sempre desse pensamento do legionário Dr. Osmar Carvalho e Silva. O nosso trabalho depende da dedicação de vocês, mas o seu sucesso depende do nosso apoio. Isso vem ao encontro do que escreveu o irmão Zarur há décadas. O segredo do governo dos povos é unir a humanidade de cima à humanidade de baixo. Apesar do barulho, a despeito da balbúrdia, da confusão do mundo, entremos no silêncio, isto é, na sintonia com Deus. Evangelho de Jesus, nosso enriquecimento e nosso aquecimento para as grandes jornadas da vida. Segundo São João, capítulo 6, versículos de 22 a 51. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ao encontrarem Jesus do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes o Cristo: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, e que o Filho de Deus vos dará. Porque nele foi que o Pai, que é Deus, imprimiu o seu selo. Perguntaram-lhe então: que havemos de fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Outra vez lhe perguntaram: que sinal apresentas tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que fazes? Nossos pais comeram o maná do deserto. Conforme está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Ao que lhes replicou Jesus: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão divino. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe então: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida, declarou-lhes o Cristo. Quem vem a mim, de forma alguma terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Mas eu vos disse que me tendes visto e não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade daquele que me enviou é esta: que eu nada perca de tudo o que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Esta é, pois, a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele creia, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Os adversários se puseram a murmurar a respeito de Jesus, por ele haver pronunciado: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntaram: mas este não é Jesus, o filho de José? Aquele cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele agora, desci do céu? Ao que Jesus lhes respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se não o trouxer o Pai que me enviou. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que do Pai tem ouvido e aprendido, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois somente aquele que é de Deus tem visto o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que se coma dele e não se morra. Pois eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei para a vida do mundo é a minha própria carne. Meus amigos e meus irmãos, eu estava dizendo aqui para os companheiros que esse trecho do Evangelho unificado, no caso de hoje, é somente um trecho do Evangelho segundo João. João mesmo do Apocalipse. É tão rico que nós poderemos passar vários dias analisando esse trecho. Vocês não querem se enriquecer? Mas aprendendo o que o Cristo diz aqui e entendendo por que as nações ainda não trouxeram paz à terra. Os homens estão se matando em guerras declaradas ou não. Porque a violência nas cidades, mais que são do que guerras, guerras civis, não declaradas. A culpa é de Deus? Como? Deus já nos deu a vida, a inteligência, para que nós as usemos. A culpa é nossa. Ou vocês querem ser sempre os não responsabilizados pelos fatos que se dão na terra? Ou melhor dizendo, ou nós, porque eu também sou da terra, aqui estou. Não queremos ser responsabilizados jamais pelos fatos que ocorrem com a humanidade. Todos nós somos criminosos, uns mais, outros menos. Por tudo isso que se dá. Você pode dar, às vezes, uma prece e não faz. Inventa uma porção de coisa, fica com vergonha de que os outros estão vendo você orar. Ainda bem que muitas pessoas estão tomando coragem cada vez maior e orando nas praças, nas ruas, em qualquer oportunidade. Muito se deve à religião de Deus, por assim as coisas estarem ocorrendo hoje. Quando o irmão Zarur começou com "Vamos falar com Deus", diziam que ele era pretensioso. Ou estava doido, porque dizia que o homem podia falar com Deus. Então Jesus estava doido primeiro. Porque quando disseram a ele: "Mestre, ensina-nos a orar", ele veio com o Pai Nosso, que é a oração ecumênica. Todo mundo pode pronunciá-la sem ferir os postulados da sua crença. Porque é um filho falando com seu pai. Por isso é Pai Nosso. Repararam que é Pai Nosso? Pai de todos. Jesus não disse "Pai meu", ele disse "Pai Nosso, que estás no céu", e vai por aí. Por que que ele sacia a nossa fome completamente? Porque ele é o pão vivo que desceu do céu, como destaca João no capítulo 6 do Evangelho do Cristo, versículos de 22 a 51. Já comentamos tudo isso e nem entramos no texto ainda. Essa riqueza vem à sua cabeça. O que é que Jesus diz? "Não vos preocupeis quando estiverdes diante dos tribunais, que o Espírito Santo falará por vós." Aí certas pessoas ficam esperando um dia serem convocadas ao tribunal para responderem por algum crime, ou por crime nenhum, serem chamadas injustamente, para então darem testemunho. Quando os tribunais são os fatos diários da vida que nos convocam a demonstrar se o nosso comportamento é segundo a lei do Cristo ou não. Não é o tribunal do juiz paramentado. É muito mais. Bem que os apóstolos e discípulos e muitos servidores do Cristo foram arrastados às barras dos tribunais para testemunhar o Cristo. Mas Jesus se referia aos fatos da vida comum. Se você não age segundo o que Jesus nos ensina, diante dos acontecimentos que nos estão desafiando todo dia, então você, nós, não estaremos sabendo nos comportar diante dos juízes do mundo. A vida é um julgamento constante. E não devemos, então, temer enfrentar os problemas da vida. Porque se estivermos na sintonia de Deus, daí o nosso minuto de silêncio espiritual. Pode fazer barulho à vontade aí, que vocês entrarão no silêncio. É tão precioso. Porque estando na sintonia de Deus, o Espírito Santo falará por nós. E nós saberemos defendermos-nos das coisas difíceis diante das quais todos os dias somos colocados. Pela própria vida ou pela nossa ignorância espiritual. Ao encontrarem Jesus do outro lado do mar, vocês se lembram da passagem? Jesus e seus discípulos tinham atravessado o lago e vieram à terra de Genezaré, onde haviam aportado. Ao desembarcar, os habitantes do lugar reconheceram Jesus e corriam por toda aquela região. Atrás dele, começaram a trazer os leitos, os que se encontravam doentes, para onde ouviam dizer que Jesus estava. E onde quer que ele entrasse, fosse nas aldeias, nas cidades, nos campos, punham os doentes nas praças e lhe rogavam que os deixassem tocar ao menos a orla de suas vestes. E todos que nela tocaram ficaram curados. Bom, eu já expliquei que devemos nos segurar na fímbria das vestimentas do Cristo, como as crianças fazem quando vão acompanhando as mamães e os papais nas ruas, e não devemos largá-la, a fímbria ou a orla. da roupa do Cristo. Quer dizer, não devemos largar dos seus ensinamentos. Bom, então vocês entendem porque na leitura de hoje, o início é assim. Ao encontrarem no do outro lado do mar, encontrarem Jesus, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? E ele lhes respondeu, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna e que o Filho de Deus vos dará. Porque nele foi que o Pai, que é Deus, imprimiu o seu sinal. Que coisa maravilhosa e que ensinamento. Muita gente até hoje corre atrás de Jesus porque quer segurança material. Às vezes consegue um pouquinho, daqui a pouco perde tudo. Ou pior, fica perturbadíssimo ou perturbadíssima porque está correndo atrás da coisa errada. E deseja de nós que compreendamos a sua mensagem, o pão que desceu do céu, o pão transubstancial. Quantas vezes o irmão Zaru nos ensinou para que percebêssemos o que o Cristo nos ensina a pedir no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É o pão material também, mas segundo o ensinamento aqui constando. Devemos andar atrás do Cristo não por causa do pão que ele multiplicou, do peixe que ele multiplicou, mas do ensinamento dele, que permitirá que nós também multipliquemos o pão e multipliquemos o peixe. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ele não quer que nós aprendamos pela metade. Ele disse, vós fareis mais que eu, que voltarei para o Pai, e vós permanecereis na terra. Ele não é demagogo, não quer nos enganar. Quer que tenhamos os seus ensinamentos em plenitude, na integridade do seu valor. Porque se nós corrermos atrás de Jesus, não por causa de coisas materiais, mas por causa do pão que desce do céu, que é o ensinamento eterno, jamais o pão da carne que sustenta o corpo nos faltará. Pois ele mesmo diz no Evangelho que devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e sua justiça, de forma que mereçamos que todas as coisas materiais venham a nos ser acrescentadas sem faltarem jamais. Ele é o coautor do planeta Terra. Construiu esse planeta por ordem de Deus. É uma riqueza maior do que tudo que pudermos ter numa vida ou em várias vidas. Como é que não nos dará aquilo de que precisarmos se realmente respeitarmos a lei? Na Terra, se você desrespeita a lei, você é punido. No campo espiritual é a mesma coisa. Se você, sabendo, não se vale dela, da lei, tem uma punição para você. Não é que Deus vá puni-lo. É que você está andando fora do trilho, na beira da calçada. Pode escorregar e quebrar a cabeça no asfalto ou no paralelepípedo. Busquemos primeiramente o reino de Deus e sua justiça, o pão transubstancial, a comida que não perece, o alimento para o espírito, e nada nos faltará. Porque se Jesus disse, está falado, ele disse que se assim o fizermos, todas as coisas materiais nos serão acrescentadas. Bom, Deus está presente e viva Jesus. O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.